Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:17 nesta sexta-feira. Hoje é dia 20 de junho de 2014, mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Temos como convidado na edição desta sexta-feira do Café com a CBN o secretário adjunto de administração aqui de Foz do Iguaçu, novo secretário Eliseu Liberato. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da CBN. Perguntas, Lucas? Sem dúvida. Eliseu, você foi convidado agora pelo Reni para assumir a subsecretaria de administração da prefeitura de Foz. Eu diria que é uma das prefeituras que tem maior incumbência, dada a sua importância dentro do contexto da administração. Cuida ali, você vai dizer para nós do que cuida a administração. E dentro dessa primeira pergunta, eu faço a segunda também. Você se surpreendeu quando o Reni te chamou? Não, até assim, surpresa não foi, porque a gente já tinha sido cogitado algumas vezes, né, quando nós conversamos, ele sempre pediu para a gente estar ajudando lá na Secretaria de Administração. E agora, com a saída do Ricardo Kuma, retornando a Curitiba, o prefeito me fez esse convite pessoal para estar, assim, ajudando como adjunto a Secretaria de Administração e faz a nossa experiência já na área pública, né, de 26 anos, e também pelas duas vezes que eu passei pela Secretaria de Administração. Então, lógico, a gente estava numa zona de mais confortável e menos melindrosa de atendimento ao público, né? Menos dinâmica, mas muito trabalhosa também, que é na Secretaria da Fazenda, no cargo onde eu sou lotado. Mas foi uma surpresa grata, assim, de receber esse convite pessoal do prefeito. Essas passagens anteriores para essa área de administração, isso auxilia bastante até a tomar contato, a desenvolver as primeiras ações à frente da pasta? Sim, é muito importante, porque a gente já tem uma bagagem, né, naquilo que a gente já passou lá, as dificuldades que nós tivemos. Isso auxilia bastante agora nas tomadas de decisões, no andamento da máquina, na dinâmica que o prefeito pediu para nós estarmos trabalhando, né, para que a Secretaria de Administração seja altamente dinâmica em função da sua colocação dentro da máquina administrativa, que é uma secretaria de meio e que todas as demais dependem praticamente da Secretaria de Administração. Eliseu, quando você, só para esclarecer aqui quem nos assiste, nos ouve, lembrando que o Eliseu começou sua carreira na prefeitura, é concursado, acabou de nos dizer, falta 6 anos para ele se aposentar. Atualmente ele é auditor. Agora assume a secretaria, mas tem um cargo de auditor, um dos maiores cargos na escala hierárquica do funcionalismo. Você foi também secretário de administração do Celso Sames. Foi daí que veio a sua experiência nessa área? Eu fui na gestão do Brandino, 1 ano e meio no final da gestão do Brandino, quando faleceu o secretário que atuava. Fui também diretor de recursos humanos na gestão do Brandino. 3 anos, 2 anos e meio praticamente, e fui diretor de fiscalização também na gestão do Álvaro Nilma, e 4 anos também secretário de administração na gestão do Sames. E isso aí deu uma bagagem muito grande na área de administração também. Ao ser indicado para este cargo, o secretário Chico Noroeste também, você como adjunto, receberam alguma orientação específica, algum pedido especial por parte do prefeito Reni Pereira? Não, o trabalho, eu acho que o prefeito foi muito feliz na indicação do Chico Noroeste. O Chico, além da sua experiência política, tem uma experiência como parlamentar, né, experiência macro da administração, e nós vamos auxiliar na parte burocrática, na parte técnica, nós vamos dar esse suporte ao secretário Chico Noroeste. Então foi uma recomendação dele, olha, eu ajudo o Chico no sentido, e esse também é a função dos secretários adjuntos das secretarias também, né, fazer um trabalho de assessoramento ao secretário na parte técnica. É, na verdade nós sabemos que o Chico Noroeste, que é o secretário, na verdade ele não tem muita experiência nessa parte técnica, né, ele é um político ele foi deputado estadual por três mandatos, ele foi vereador, ele foi vereador duas vezes e deputado estadual três vezes. De forma que a grande experiência do Chico está no parlamento. Né? Ele tem bastante conhecimento. E nessa área técnica, onde o senhor conhece como ninguém, ele é leigo. E a sua entrada, naturalmente, fará com que ele sinta-se confortável em ter um assessor do seu porte do lado. Eliseu, falar um pouco de política também. O senhor veio para, nasceu para a política através do PMDB, lá atrás, né? Dobrandino, tio Zizo, aquela turma. E depois você veio na sua caminhada, num determinado momento, o senhor deixou o PMDB, se não estou enganado, entrou no PSL. E depois, desde 2007, o senhor transferiu isso para o PR, o Partido da República, que tem no Fernando Jacobo sua expressão máxima no Paraná. O senhor ainda continua no PR? Continuo no PR desde 2007. Foi ter um pedido do deputado Jacobo, né? Em 2010, o deputado Franciscini havia me convidado para ir para o PSDB, mas aí o deputado Jacobo pediu para a gente continuar no PR e nós continuamos lá. Não tenho mais nenhuma pretensão política, assim. Já fui duas vezes candidato, deputado federal em 2006 e vice-prefeito em 2008. Mas hoje não tenho nenhuma pretensão política mais, família não quer, também não quero. A gente quer trabalhar tecnicamente, ajudando e assessorando o deputado aqui em Foz, ajudando também na política, mas não diretamente envolvido como candidato. Estamos conversando neste Café com a CBN desta sexta-feira com o secretário adjunto de administração aqui de Foz do Iguaçu, Eliseu Liberato. Vamos fazer uma separação de rede. Você que está nos acompanhando no AM em 1320, continua com o jornal da CBN Primeira Edição em Rede Nacional. Vem aí o comentário de Miriam Leitão. E você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com essa conversa no Café com a CBN, conversa que estará reproduzida depois mais tarde a partir das 10h50 da manhã no programa CBN Foz. 8h24, continuamos neste Café com a CBN. Eu passo aqui novamente, Hélio Eduardo Lucas, perguntas inclusive na esfera política. Sim, agora mais uma técnica. Ô Eliseu, é comum as prefeituras hoje no Brasil... virou um lugar comum, né? Elas contratarem as chamadas OSCIPs, ONGs, né? Para auxiliar na administração. Isso a gente tem visto, é rotina. E também é rotina termos notícia de que normalmente o Ministério Público se insurge contra essa iniciativa, dado que eles entendem que mão de obra para as prefeituras tem que nascer através do concurso público. Esse é o raciocínio. Entretanto, algumas prefeituras insistem em contratar, fazer contratos com os OSCIPs, e vira e mexe nós vemos aí notícias de que são denunciadas, às vezes condenadas, não só o gestor público que contratou, mas também o dono responsável pelo OSCIP. Não é fato. Só sabe disso que é um homem bem intencionado, bem informado. Aqui em Foz, nós estamos na iminência de contratar aí, ou se acho que já foi contratado, um instituto, é o chamado Instituto Falcone, né? Que deverá vir para a Foz do Iguaçu para prestar um serviço de porte mesmo. E eu, em conversa um dia desse com o prefeito, ele me disse: Lucas, um dos motivos da entrada do Eliseu, do convite para ele vir para essa área, é para que ele pavimente a entrada do Instituto Falcone. O que é que o senhor sabe disso e o que é que o senhor tem a dizer a respeito dessas OSCIPs? As OSCIPs hoje é uma situação bastante, bastante complexa, né? O Tribunal de Contas tem amparado e aprovado as contas dos prefeitos nesse aspecto, mas o Ministério Público entende que tem que ser concurso público. Lógico que é mão de obra terceirizada. Em Foz, algumas vezes que a OSCIP atuou aqui, não foram mão de obra de carreira, né? Seriam essas mão de obras terceirizadas realmente, serventes, serviços gerais, cozinheiras, merendeiras. Não pode ser professor, não pode ser funcionário, tem que ser de carreira. Esse prefeito tiver suas contas aprovadas. O Ministério Público entende que ou tem que ser de carreira, concursado, ou terceirizado na forma da legislação da 8666, que é a lei de licitações. Então, é um cuidado que tem que se tomar todos os prefeitos com as suas assessorias. O Instituto Falcani já está fazendo um trabalho em Foz, né, eles já estão na Secretaria da Fazenda buscando alavancar assim, a receita sem o terrorismo fiscal, verificando pontualmente onde pode se melhorar em termos de arrecadação. Então nós já participamos de algumas reuniões com eles, os funcionários têm uma agenda já determinada e eles já estão fazendo esse trabalho em Foz, né? Pelo menos na área de fazenda estão fazendo, nas outras áreas não tenho conhecimento ainda e nós vamos levantar isso e verificar qual a melhor forma deles estarem atuando, ver também a forma legal dessa contratação para estar orientando o prefeito nos passos a seguirem daqui para frente, né? Esse é um pedido pessoal que ele fez para mim, para a gente cuidar sempre da legalidade dos procedimentos, para que ele nem a equipe dele venha responder qualquer processo em função disso. É uma preocupação muito grande que ele tem de administrar a cidade, que é muito complexa, com muitos problemas, uma administração com bastante problemas, né, com dívidas herdadas, e tem situações muito complexas que precisam ser resolvidas. E nós vamos trabalhar nesse sentido, ajudando ele para que as coisas funcionem de forma rápida, né, um processo rápido, mas também dentro da legalidade para que ele também não tenha nenhum problema nessa área. Na entrevista que concedeu aqui a CBN Foz, o secretário Chico Noroeste falou bastante da questão de eficiência, de se buscar uma eficiência na máquina pública para que se possa até dar uma resposta melhor à população. Essa questão da eficiência, da diminuição até de burocracia, muitas vezes que acaba emperrando um pouco a máquina pública, essa questão será uma das prioridades na Secretaria de Administração nesse período que resta do mandato do prefeito Renê Pereira? Sim, ainda tem 2 anos e meio, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido, motivando os servidores, porque a máquina motivada, ela agiliza os procedimentos, os processos e flui melhor o trabalho. E também naquilo que a gente puder trabalhar nos gargalos ali, diminuindo a burocracia, né, nós vamos estar trabalhando, tem um pouco de experiência, alguns procedimentos nós já estamos trabalhando nesse sentido para que o contribuinte seja beneficiado, né, com a eficiência da máquina, menos burocrática e com maior rapidez, para que ele também seja atendido satisfatoriamente. E esse é o papel nosso de servidor público, né, dar resposta efetiva ao contribuinte. Eliseu, queria sua opinião sobre um fato que, de uma certa forma, tem muito a ver com o quadro do funcionalismo da prefeitura. Essa questão do... Isso é uma tendência também que vem se disseminando pelas prefeituras, pelo menos aqui do Paraná, essa redução do horário de atendimento. Antes nós tínhamos horário, aquele horário comercial que todos conhecem, de 9 às 12, de 12 às 14, a pessoa sai para almoçar, volta às 14 e vai até às 18. O chamado horário comercial normal. E de repente alguém lá traz, vamos reduzir isso, e botou de 8 às 14. Quer dizer, reduziu em 2 horas o atendimento. E isso hoje, atualmente, nesse instante, aplica-se aqui na Prefeitura de Foz. Mas é uma tendência, volto a dizer. O que, que o senhor acha disso? O senhor aprova essa tática de reduzir o horário de atendimento para um turno só? Ou entende que para o munícipe, aquele que compra o serviço, precisa do serviço da Prefeitura, seria melhor aquele horário mais alongado? É, um horário assim que é bastante discutível, né? Alguns contribuintes gostam porque no horário de almoço dele, a prefeitura está aberta, né? Como os bancos também fecham às 3 horas, ele acha assim que esse horário é bom para eles. Outros acham que como ele tem um horário à tarde livre, isso dificulta, né? Mas para o município é bom em termos de economia, porque o servidor com 6 horas consegue resolver as situações dele, traz uma certa economia para o município, mas é difícil agradar a todos. Para os servidores é bom, né? Eles gostam desse horário, porque eles conseguem trabalhar num ritmo mais acelerado e acaba atendendo a demanda necessária. Para o contribuinte, alguns acham bom, porque ele tem esse horário das 12 às 14, que o município está aberto e ele tem essa facilidade de procurar os órgãos públicos para resolver alguma situação deles. E outros acham que o servidor público tem que ser trabalhar bastante, né? Isso não quer dizer que 6 horas ele não trabalhe muito, porque ele consegue atender a demanda dele. Inclusive as horas extras caem nesse período, né? Então, pela avaliação que foi feita, há um rendimento maior daquela desaceleração do intervalo ali. Porque ele entra, começa a chegar perto do meio-dia e já começa a desacelerar, né? Daí, essas 2 horas, 1 hora que ele tem de intervalo, isso acaba causando um estresse, ele ir para casa, voltar e retornar ao trabalho, principalmente no verão, né? Que é muito quente, a tarde é muito menos produtiva, né? Mas nós vamos avaliar isso com o prefeito, com a nossa equipe, junto à população também, porque a gente tem que estar afinado com a população. Se for bom para a população, há de continuar. Se também não for bom, penso que o prefeito deve... Esse período agora é da Copa, né? Nós não sabemos se vai continuar também durante todo, até o final do ano ou não. Esse é um período que foi feito para a Copa do Mundo. Agora, uma alternativa com relação a essa questão do horário não seria, de repente, ao invés de 8 às 2, estabelecer um horário similar ao horário bancário, ali das 9 às 3, para possibilitar aí um tempo maior, entre aspas, de atendimento aos contribuintes? É, nós vamos avaliar isso, né? Essa tomada de decisão foi feita pelo secretário anterior e nós não visualizamos ainda qual foi a decisão tomada em função de quê. Mas foi mais em função da Copa do Mundo mesmo, para que os servidores pudessem assistir os jogos da Copa, né? Mas nós vamos avaliar melhor a situação e colocar para o prefeito, e a decisão, lógico, vai ser sempre dele. Eliseu, voltar para a política. O senhor está no PR, já foi dito aqui, que tem no deputado federal Fernando Jacobo a sua expressão máxima. Ele é o presidente do partido no estado. E ele, pode-se dizer assim, que é um político de sucesso, porque ele está no terceiro mandato e os votos dele vêm crescendo. Ele fez um determinado número de votos na primeira eleição, na segunda ele aumentou e na terceira aumentou mais ainda, é fato. E eu queria saber do senhor, ele está partindo agora para a quarta tentativa de se reeleger. Naturalmente vai ter sucesso porque os números dele estão ascendentes. Voltando aqui para Foz, o atual presidente do PR dos senhores aqui é o radialista e advogado Nelson Rodrigues, da nossa tradicional Rádio Cultura. E agora, nos últimos dias, a cidade foi tomada por uma expectativa, né? Vários jornalistas, articulistas escreveram isso, os blogs, de que o prefeito teria feito um convite ao seu presidente para assumir a comunicação social da prefeitura de Foz. Naturalmente, o senhor, que é um dos expoentes do partido, deve conversar com Nelson Rodrigues e vice-versa. O senhor pode falar alguma coisa conosco sobre essa expectativa do Nelson tornar-se secretário? É, na realidade existe uma expectativa, né? Eu creio que, não conversei com o Dr. Nelson sobre essa situação, mas eu creio que haja conversações nesse sentido. Também não conversei com o Jacobo, né, a respeito disso. O Jacobo hoje é eleitor de Foz, né, o título de eleitor dele é de Foz do Iguaçu, mas ele tem votos praticamente nos 399 municípios do Paraná. E é uma expressão forte no estado, ajuda bastante Foz, ele não divulga isso, né, é um procedimento que ele trabalha nesse sentido, mesmo as emendas que ele faz para Foz, é liberado, ele não divulga isso. Recentemente ele liberou uma emenda de R$1 milhão para a construção da sede própria do SAMU, né, que já tem o terreno, e assim que for empenhado e liberado, vai ser um benefício grande para Foz do Iguaçu. Mas ele não trabalha assim da forma que os deputados. Tem uma falha, né, porque é uma pressão de contas, divulgando bastante o trabalho dele. Em relação ao Dr. Nelson, não posso falar por ele, né? Mas para o município seria uma grande ajuda em função da experiência dele já na área de publicidade, na área de comunicação. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN. Lucas, eu passo novamente a palavra para você aqui. Alguma pergunta, mais uma pergunta, considerações finais, Lucas? Não, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo tomar o café conosco e estamos seguros de que a sua passagem novamente pela administração da prefeitura vai ser profícua. Dada a sua experiência. Sempre que tiver uma novidade, nos comunique. Boa sorte para o senhor. Obrigado, agradeço ao Guilherme, ao Lucas e à CBN por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos sempre à disposição do cidadão de Foz do Iguaçu, da CBN. E vamos trabalhar com afinco para fazer o melhor para a nossa cidade, para que nós possamos assim ser cada vez mais cidadão que se agrade das administrações. Nós estamos ali para servir né, já 26 anos, e vou fazer o possível para fazer o melhor de mim para a população de Foz do Iguaçu e também para a administração do prefeito Reni Pereira. E agradecemos mais uma vez, então, a Eliseu Liberato, novo secretário adjunto administrativo aqui de Foz do Iguaçu, da pasta da administração na Prefeitura Municipal. Café com a CBN volta na próxima sexta-feira, às 8h12 da manhã, no bloco local do Jornal da CBN.